fitas pelo mundão, então de ponta a ponta mó consideração. Seja no Jardim Emília, onde nasci e cresci, ou nos peão cabuloso no PML. Sempre de calça larga, camiseta exagerada, gangueira até umas horas pra representar. Rapo rap é que é forte, só sangue bom. Represento o som pros maloqueiros de plantão. Aumento grave aí pra tremer até a pele, arrepiar o osso, cérebro entrar em choque. Só os maloqueiros de calça larga e bombeta na conexão, válida rime de esquina. Pois eu quero ver o povão agitar, quero ver os moleque tirar as mina pra dançar. Mas sem rebolar, sem pôr a mão no joelho, pra não ficar feio em meio salão inteiro. Pra quem curte um rap sem nenhuma treta e se identifica com as conscientes letras, é muita treta, vê a rapa comentar. Rei de esquina, sou bem louco. Valeu, deixa rolar por várias quedras que colei na minha caminhada. Agradeço a recepção da rapaziada, sempre querendo ver o rap estourar, nas caixas bombar, no palco representar. Pelo vídeo, tipo essas aqui que vem na mente, tudo certo, aqui é no esquita. Você me entende, sem marcar, que é pra de um azedar. Agora e sempre, a rua que é da humildade, segue em frente. Mil fitas tipo essas aqui que vem na mente, pelo certo, aqui é no esquita. Você me entende, sem marcar, que é pra de um azedar. Agora e sempre, a rua que é da humildade, segue em frente. Mil fitas tipo essas, John, mosca não, sem pagar pra vacilar na coleta com os irmão por vaidade. Foi o azedou com maldade, Jesus chorou um vacilo, caro custou din-din. Tá bom pra mim, mas nós não vive sem amor. Ei, Joe, ó cabuloso, cê viu? A chapa esquenta, vivendo desbaratino, sempre longe das algemas. Pega um vinho pra brindar que a noite fria, eles esquentam do verdinho. Vira o crânio, apertou, virou esquema, sem marcar pra nós é da armadilha do sistema. A rua que é nós, mil fita, mil cena, vários monstros pra tormenta, pra testar, perder a cabeça. Foi por pouco, mostra um pouco da cinza, nascer de novo, sentimento verdadeiro, representar no jogo. Fora de foco, eu vejo muitos perdem seu tempo, dando tiro a esmo, falta de fé, desespero. A mais bela, um desejo insano, sim, cê me entende. Rouba a brisa, pesadelos, olhos castelo na mente. Se der corda, se enforca, semeando a discórdia. Tava ali pra firmar, até virar as costas, meio pecado não existe. Passa a bola e reflita, pelo certo aqui é nós. Vários correm uma vida no mundão. Mil fitas, tipo essas aqui, que vem na mente. Pelo certo aqui é nós que tá. Você me entende, sem marcar, que é pra de uma zeta. Agora e sempre, a rua que é na humildade, segue em frente. Mil fitas, tipo essas aqui, que vem na mente. Pelo certo aqui é nós que tá. Você me entende, sem marcar, que é pra de uma zeta. Agora e sempre, a rua que é na humildade, segue em frente. Tipo essas aqui, que vem na mente. Pelo certo, aqui é nós que tá. Você me entende, sem marcar, que é pra não azedar. Agora e sempre, a rua que é nós da humildade, segue em frente.